Pois é, uma bridge não consta na carta, peraí. Second departure, climb maintain 400, performing arbor departure. Alright, climb maintain 400 on the arbor departure, Giant 8671. Aqui, senhor, eu posso não estar enxergando direito, mas aqui na carta tem o BDEP como transição, Ilhéu, ou Mauru e City. É, não tem bridge aqui na carta, não. Inicialmente, estou preparado a dar o Leda, ok? A gente vai coordenar o fixo com o outro, posso ficar com o centro Recife. Ok, a princípio então até a Leda, 273, está pronto para o pushback e acionamento. O número 2 no setor, o tráfego da via Cano 1 já iniciando, mantém a posição aguardando. Guarda. Livre LS, desce para 2.000 pés, altímetro no 0.3, informe estabilizado no curso do localizador. 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado no 6.003. Escuta. O senhor questionou a respeito da saída, sua saída é da Euleda. Depois da posição Leda, o senhor vai voar direto à posição Bridge, que é o fixo que fica na Persulu 16, já após o limite da FI Recife. Fica no, na Persulu 16, a posição Bridge. Ah, positivo. O fixo a gente tem aqui no database. É que foi paga a saída como se Bridge fosse uma transição, e não é. Não é transição, é da Euleda e depois a posição Bridge. Euleda direto Bridge, o 273 agora sim. Correto, lá só vai interceptar a Persulu 16, correto. Afirmativo. Air 6259 para o táxi com 125 a bordo, 4 horas alterna Galeão. 125, 4 horas Galeão, táxi livre, ponto espera no 0 via Índia Alfa, quando lá chame torre 186, 6259. Ponto espera da 10086, 6259, boa. No 567, decolou 31 no controle 19, decimal 35. 1935, 567. Controle Salvador, Gol 567, boa noite. Boa noite, contato radar decolagem, suba em uma senha 360, perfil Arbor. 360, perfil Arbor, Gol 8671, call 960, frequency 128, decimal 8, backup to 125, decimal 45. 28, decimal 8, and verify 4545. Está passando mais para o carro. Verify the backup. Backup, you 125, decimal 45. 25, decimal 45 for backup. Good day, Giants 8671. Guatango Mike, Fosso de Guerra, Autoridade de Salvador, nível 6000 pés, pista 17 na Reaché, responde 01127, frequência controle 119.35, torre 118.60. Pista 10, Ocean Air 6259. 118.62. 3. Mike Fox Serra, a sua intenção então é ser o corredor forte e retornar para a toca arremetida 17, confere? Sente. Então corredor forte e depois retorna para o tráfego da pista 17. Decola da 17 com curva esquerda, saindo via corredor forte, 0127 o transponder. Qual o tempo de voo que pretende? Mais ou menos 40 minutos, é um voo direto. Sente. Eu estou com a 17, meio esquerda, corredor forte. Corredor forte com decolagem da pista 17, curva esquerda, corredor forte, 0127 é o seu código. Frequência da torre 118.6 e o controle em 119.35. Para acionamento e táxi, chame direto a torre 18.6, o Mike Fox Dodge Serra. 262, obrigado. Ô, Salvador, o gol no 373, já guardando as instruções aí de que tiver acionamento. Autorizado, reporte táxi. Corre, boa noite, Papa Tango, Mike Fox Serra, no Parque da Baité, para acionamento. Mike Fox Serra, está autorizado acionamento, chame táxi. Autorizado, reporta táxi, é. São 3603, livre pouso 10, vento 110 graus, 8 nós. Gente, livre pouso na 10, são 940. Posição 7, reporte de pushback, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. 6259, pode introduzir? 6259, decolou aos 35, controle 19, decimal 35. 35, boa noite. Salvador, Oxenel 6259, boa noite. Oxenel 6259, boa noite, contato radar, decolagem, submantenha 360, após 2000, direto Leda. Oxenel, 360, vando Leda, da presente, 567 cruzou 160. chama em Recife 288, alterna 2545. E 288545, boa noite, igual 567. Santa 3603, salas 37, direita 1209. Direita 1209. Salo Salvador, boa noite, Santa 3603. Santa 3603, autorizado SATS, via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Taxway Alpha, reporte antes da Juliette, 3603. Salvador, gol 1273, pronto para o táxi, POB 126, alterna Campinas com 3 horas. Gol 1273, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame Torre 118, decimal 6. Autorizado táxi via Índia, Torre 186, gol 1273. Salvador, gol 1273, aproxima-se do ponto de espera da cabeceira 10. Gol 1273, muito boa noite, está autorizado a linha e decolada, pista 10, vento 110 graus 99. Autorizado alinhar e decolar cabeceira 10, o gol 1273. Papa Pedro Max Garcia, apaixonado no pátio da Baiteca, 3 a bordo, 3 de autonomia, Tona Valença, pronto para o copiado, autorizado o táxi, missão para ingresso na 17, Mike Fox, Foto Sierra. Autorizado, reporta direto na 7, Mike Fox, Sierra. Então, 3603, pronto para o táxi, POB 1208, decimal 8, pick up do 1253. 940, prossiga. Prossiga. 940, autorizado táxi via Taxway Índia, põe em espera da 10, torre 18 decimal 6, QNH 1013. 940, confirme pessoas a bordo. 1-8. Copiou. Chame 6259, cruzou 130, chame Recife 1251, alternando 13325. 1273 decolou aos 42, chame agora 119 decimal 35 com controle de Salvador. 1935, boa noite, senhores. 3603, pode iniciar o táxi após o voo. TAM 3603, afirmativo, poderá iniciar o táxi para Pátio 1, portão 07, após a passagem do Boeing da Gol. Então está iniciando para Pátio, portão 7, TAM 3603. Copiado, Papa Tango Mike Foxtrot está autorizado a alinhar e manter na pista 107. Ali mantém 107, Mike Foxtrot. Torre, boa noite, Gol 940, ponto espera, pista 940, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 8 nós. Alinha e decola, pista 10, Gol Controle, Objeto 5810, boa noite. Objeto 5810, boa noite, sem identificação, desse mantém 050, chegada à Mari. 050, chegada à Mari, pode vai, tá, senhor? Se a Mari, Web 5810. Mata. Controle, eu vou 1940. Ouro 940, contato radar decolagem, sub mantém o 360, sair da Arbor. 360, sair da Arbor, ouro 940. Papatango Mike Foxtrot Sierra, vento 110 graus 7 nós, início de decolagem da pista 17 e após a decolagem, a iniciar a curva à esquerda para cruzar o aeródromo. Partiu autorizando a decolagem no centro, após a decolagem, curva esquerda para cruzar o aeródromo Mike Foxtrot. Está autorizado, toda presente a decolagem? Livre decolagem, confirmando o vento, 110 graus 7 nós. Livre, então. Foxtrot Serra, autorizado com vara esquerda para cruzamento imediato do aeródromo. Vamos na esquerda então, Mike Fox Serra para cruzar o aeródromo. Controle, boa noite. É o Papateiro Mike Fox Serra, decolou um no meu pé, corredor forte, na sua escuta. Mike Fox Serra, um no meu pé, corredor forte, na minha escuta, permanente. Certo. Web 5810, livre LS, separa 2 mil pés, altímetro 1013, informe estabilizado. 2 mil pés, 1013, bateria estabilizada, objeto 5810. Uno 940, cruzou Uno 30, chame Recife 1288, alterno 2545. 288, 125, 4940, boa noite. 12545, a secundária. 12545, até mais. No 776, desça para 3000 com 1013. 3000 com 1013, vá no 776. Da Mike Fox Sierra, solicita da presente retorno. Cliente, livre retorno ao Salvador, meu pé, corredor forte, informe em direção ao Interlagos, Mike Fox Sierra. Meu pé, corredor forte, vai reportar Interlagos, Mike Fox Sierra. 1.500, confirma, Mike Fox Sierra. Mantenha 1.000, mantenha meu pé. Isso, é. Tano ILS baixa de travada, LJT 5810. F5810, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-5810, boa noite. Torre, muito boa noite, LJT 5810. Web 5810, muito boa noite. Continue, aproximação tem livre pouso na pista 10, vento 1-1-0 graus 99. Livre pouso na 5810.